Bahia decisão, Juliano Cabelo. 7-4, cruzando 2.500 pés. Boa tarde, 1648, cruzando 200 para 150, Papuá, informação. 648, prode TAP, chegada a Mari, desce via para 2.000 pés, ajuste no 09. TAP, Mari, descida para... 2.000 pés, ajuste no 09. 2.000 pés. Controle, vai ter que ir para o outro pé. 9, mantém posição, aguarda o push, tem aeronave que vai taxiar no pátio 3. Após o mesmo airbus que está ingressando no pátio, está livre, término de push. Ok, C49 está interrompendo o pushback. Antes daquilo, eu estou 3154. 3154, livre de táxi, pátio 3, pátio 1, portão 07. Pátio 3, pátio 1, portão 07, agilizando para o amigo da CIP, 3154. Confirma, a aeronave que chamou solo. O meu acho que é bravo, prossiga. Esse táxi vai chamar a Toy 198, só 612, Romeu, eu acho que é bravo. Bom, confirmando. Romeu, acho que é bravo, prossiga. Autorizado, prosseguida, bata Aerostar, reporta o solo controlado. O meu, Oscar Bravo. Prato, é aquilo, foi caixa livre. Pode animar que estamos salvo do tower, frequency 118.6. Tá, what the 118.6, bye. The Salvador Tower, the good afternoon, no Papa, Papa, Charlie Mike is on long time, not on runway 17. Off turn, Mike, report short, find landing gear now in lock, windy, 100 degrees on 4 knots, altitude center 1011, Alpha Charlie Mike. I will follow back at short, 5 knots on runway 7. Ok, já no solo tão controlado, livrando frequência. O meu Oscar Bravo. Bravo. Solo Salvador, está 3154, ingressando na SEC, informa que a linha de balizamento está em NOP. Ok, vou informar, com sua informação nisso. Ok, obrigado. Sim, Solo Salvador, está 3154, informa, acendeu agora no momento. Nokia down to lock at runway 17. Off turn, Mike, clear to land on runway 17. Wind 100, runway 16 knots. Clear to land runway 17. para o táxi 35489-5294, hora de autonomia, alternando Salvador. 49 de táxi, Juliette e Alfa, ponte perdão no 02118, decimal 612, que negar 1011. 1011, Juliette, 549. Com mais dano, confirma o passo que se encontra e o nível, seu estado, nível de voo. Prossegue no meu pé, está fora da barra, a princípio, após acende, com coordenação, controle. Com a pista no 7, para a direita, corrida cheia, controle 19, decimal 8, aciona, 0134, o Eco Mike Charlie. Confirma, precisa bordo. Agora tá em uma torre, 18612. 5-1, alterna 1-3-3-2-5. Oxené 63, anuncio. 251-3325, Oxené 63, anuncio. Direito, corre da chefe. Controle 119, decimal 8, aciona 50153. Correto, passo 5, precisa bordo. Acionamento táxi, 18612, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, passo 5, precisa de acionamento, reporte para o táxi. No 8, decimal 612, filho. Esse ano, 5489. Gente. Top 5489, Decolos 42, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, senhor. Nada, bom voo. Coordenação, Juliette. Controle Salvador. 5489, após decolagem na Gole. 5489, saída Gole, vigilância. Tenta. O 489, acione o código 5176, posição normal. 5176, senhor. Alcança, 5489. Sérgio, 89. Patrulha estabilizado? Agora estabilizado, realiado. Complete a aproximação, torre no lote decimal meio, no 648. Feito bem, bom trabalho, senhor. Bom. 5489, no perfil da saída gole. 5489, vigilância. Certo. Oi, boa tarde. Salvador Approach, good afternoon, Charlie Alpha Zulu 601, Wings Information Top Up is sending flight level 200 for 150. Okay, Charlie Alpha Zulu 601, flying heading Mari intersection, descend to 2000 feet, Canadian 1011, descend to 2000 via Mari arrival. Roger, proceeding to Mare and descending to flight level 2000, confirmed. Descend to 2000 feet via Mare arrival. Roger, descending 2000 feet via Mare arrival and the QNH is 1011, Eurocat 601. That's right. Esquenta uniforme para Campina Grande. Nível 390, decola, vista. Confirma o padre, desconto. Sim, 390, Campina Grande, via Peruísque 58, decola, pista no 7, curva esquerda. Sai da PUCA, transição Caju, controle 119, decimal 8, aciona 5443. Sai no 737 que vai pousar na pista 10, o mesmo vai cruzar o eixo 17. Fica atento à esteira tubulés, quando pronto, está autorizado a sua decolagem de vento, uma centena no 612 é nosso. É como é que tanto. O esquema aqui no informe, confirma o transponder 5443, confirma a pressão de bordo e autonomia. Eu provo a passagem do tráfego. Just a little courtesy for us. Where are you from? From Europe or less Union Soviética? We are from Switzerland, in Europe. Switzerland, right. Thank you very much. Doutor Chané, 6326, para descida. 6326, aciona identificação, vou na prova de mar e chegada mar autorizada. Desce via 2000 pés, 1011. Via 2000 pés, na prova de mar e identificado, 6326. autorizado ingresso pista no 7, aporte alinhado, pronto para regulagem. Número 648, sala 49, livrar direito no 21 no décimo 9. Regional, boa tarde, boa trabalho. Boa, muito obrigado. Número 9, décimo 8. 98. Ah, decolou e ingressando para o ré axé? Quem que decolou? O capacete agora, como é que pegou? Boa tarde, táxi Alfa aqui do Pátio 3, posição 03. Corno, 648. Corno, 643. Corno, 643, estou sendo usado Alfa aqui do Pátio 3, para a posição 03, 643. Afirmo, vai dar que você havia Pátio 3 para o portão 03 do Pátio 1. Corno, 648. Com quem estamos nessa coisa? Vai estar que se havia pátio de carga, porém, posição de estacionamento é pátio 1, portão 03, 648. Ah, tudo bem então. Vai taxiar pelo pátio de carga e a posição no pátio 1, posição 3, 648. Ah, só não recebo o modo Charlie, como é que está? Agora? Estou recebendo o modo Alpha, não recebo o Charlie. Eu tô aqui com 1000 pés aqui no axé. Mantenha aí o corredor, mantenha o farol, o setor de farol de Itapuã. Tô aguardando essa moto diária. Como é que você está em alto aqui, viu? Não recebo. Quilo Romeu Oscar, prossiga. Cruzado direto morro, aguarde a sessão. É com a Ictang, informa que eu recebo seu transponder 700 pés. Prossiga em condições visuais do corredor axé, mantenha a linha do litoral à sua direita e informa passando através do farol da barra. Afirmativo, mas intenção é que ele é passar na 340, ok? 340? Afirmativo, 340. Então, só mantenha aí, você vai ingressar no corredor axé, axé é corredor bom fim, então você intercepta 340. Afirmativo. Afirmo. 360 autorizado, é, rota do plano, decolada 10, saída da Euleta, depois de 19,8 ao controle, 451 Rio Grande. Correto, aponta puxa, o azul 4065. Contará. 5489. Melhor aí. Chame o centro nesse aqui. 128 decimal 8, alterna 1260. 288-260 com respeito, obrigado, 5489. Aqui na posição 8, traço 4065, por gentileza. Ok, ok, tô ciente, vou passar a informação. 065. Obrigado. Alô, Salvador, é o Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, para Vera Cruz, confirmando no pátio 5. Prossegue 500 pés de Toral Sul, decolando pista no 7 para a direita. Controle 1 número 9, decimal 8, acena 0136, corrigindo 0135. Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango foi autorizado a decolagem da 197, da bateria 510, linha do litoral. Responder 0136, o controle 1 número 9, decimal 8, é o Charlie Alfa Tango. Confirma a sua voz? 01 a voz. Ok, no passo 5, se alimentar em torno de 1262, o Charlie Alfa Tango. 1918, como é que tá, Gus? Mantenha escuta. O Xanier está autorizado para 2000 pés. Informe estabilizado, altímetro 0111. 6326. Prossiga, 326. Mike Tango, prossiga. Eu solicito manter a presença do rumo norte, 2510, por 25 milhas. Mas, inicialmente, só mantém mil pés e aguarde para ascensão. Afirmativo. Trolley Oxalá, 326, está livre, LS? 326, firmo, livre, aproximação, LS. Livre, aproximação, Oxalá, 326, obrigado. Na pista no 7. Índia Nova Bará, Alfa Controle. Mantenha visual, rota direta para Paripe, Índia Nova Bará, Alfa. Coral 76, controle. Coral 76, desça para 0,30, para 3.500 pés, altímetro 1011, Coral 76. Mike Tango autorizado, 2.500 pés da presente, reporte nivelado. Salvador, azul 4065, para o táxi em 120, 4,5 de autonomia, alterna, Ribeirão Preto. Autorizado táxi, Juliette Alfa, ponte para no 0 Torre, 1-9, só 6-12, que negar 1.011, 4065. Juliette Alfa, ponte espera 18-6-4-0-0. Alfa Tango, Parro, meu Mike, é convite em condições visuais, reporte livrando 1.000 para 500 pés. Botará avisando 1.000 para 500 pés. 612 é nosso, ajuste 10011. Ok, aguardando a autorização, 1011, senhor ajuste, 6336. Afirmo. Câmbio, acendo identificação, desça 070, chegada Mari. Identificado, 070 é Mari, câmbio. Libera velocidade, senhor. Positivo. Pantanal 4710, controle, desça para 4000, altímetro no 011, chegada a Mari. Pantanal 4710. 4000, 4710, vamos continuar com a Duna? Duna autorizado, 4710. Obrigado, Pantanal 4710. Poxa, né? 63 com o número 2, senhor? Na verdade, o chanel será o número 3. Ah, sim, ó. Se após maré, seria possibilidade com a Duna? Alfa Zulu 601, aprova o taxi via Alfa Kilo 2 April 3. Alfa Kilo, Alfa Kilo 2 April 3, Alfa Charlie Zulu 601. Marcana 350. Que a McTank foi instruído, break. Ou então, mantenha a escuta. Acho. 6314 copiou, senhor. Sente, 6314. Pistão no zero. Faz a passagem do tráfego na final ali, mantém pistão no zero, obrigado. Claro. Como é que estamos com o controle? Confirmando, seu voo é local? Senhor, já era o levantamento, o setor Luiz.